amado se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for. A recordação vai estar com ele aonde for. Dança sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder, encontrar. Lambando estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi rei. Oi, eu sou o Tony Xadalu. E eu sou o Bueno Verde. E estamos começando mais um Dupla Quase Dinâmica Show aqui no seu Otacast. E aí, Bueno Verde, tudo bem, cara? Tudo beleza, cara, tudo beleza. E você? Estou aqui em mais uma gravação. Eu não estou tomando uísque, estou tomando uma vodka. Estou tomando uma vodka muito louca, cara. Gostosinha, gostosinha, cara. Olha só, Bueno Verde, bebum cachaceiro, quase um russo tomando sua vodka, a sua Stolichnaya, seu Grey Goose. É porque não tá patrocinando, né? Mas eu vou te falar que é uma vodka muito boa. Senão, se tivesse patrocinando, fica a dica aí, você que é dono aí de uma empresa aí de vodkas aí, patrocina nós, que aí eu te mostro a garrafa no ar. Aqui com o meu cabelinho novo, cabelinho curtinho, papapá. Tô nos trinques hoje, você pode ver, estou de blazer, né? Pra ficar mais chique, pra agregar valor ao cast. Pra conquistar, e também, logicamente, pra conquistar as ataquinhas, claro, deste Brasil varonil. Afinal de contas, lembre-se, sempre esteja bem vestido, sempre de terno, tudo bonitinho, porque é na estica com as pataquinhas, brisa muito louco. Olha só, hein? Hoje vai ter mais dicas para você, aprendiz padawan das pataquinhas, pra se dar bem, hein? É isso aí, galera. E vambora! E olha só, cara, e não é que deu resultado, cara, a gente não tá inventando e-mail, cara, acredita nisso, velho? É, mano, a mágica está acontecendo, está acontecendo no Otacast, no Dupla Quase Dinâmica Show, todos os nossos meios de comunicação aí no YouTube, com o nosso Fora da Caixa de Gagá, que está trazendo muitas action figures, estátuas e afins agora no seu retorno. Lógico que é o segundo episódio dele, mas é o retorno. E tá daí, ó, bombando de comentários, likes. Se você quiser ir lá, dá um like, comente aqui. Já tô puxando já. Acesse nosso canal, vai lá e manda lá um negócio e fala assim pro Gagá: pô, cara, por que você não mostra tal action figure? E faz ele comprar uma action figure bem cara. Exatamente, esse é o intuito. Ou, quem sabe, ganhar, né, de algum patrocinador. Aí, ó, se você tem loja e quer patrocinar o Fora da Caixa, pode patrocinar, pode mandar suas figuras à vontade, que a gente vai ficar, ó, contente. Exatamente, e olha só, hein, Tony. Eu comentei com você durante a semana e quem sabe até mesmo o Dupla Quase Dinâmica Show terá aí, quem sabe, um patrocinador aí também. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Não, dependendo desse patrocinador que eu estou conversando, esse patrocinador vai nos fornecer, olha só, o nosso mascote, cara. O nosso mascote do Dupla Quase Dinâmica Show. Olha lá, e vocês não perdem por esperar, como diriam os grandes vilões de Tokusatsu, anime e afins. E vamos lá pros... Olha só, ô Tony, vamos falar aqui dos e-mails que a gente recebeu. Vou te falar, eu fiquei bem feliz, teve até comentário lá no site. É, vamos começar por ele? Vamos lá, velho. Fica à vontade aqui no seu serviço de utilidade pública do Otakast. É, vamos lá. Bem, quem mandou um comentário pra gente foi o Martinho, falando do último dupla, do último, do primeiro Dupla Quase Dinâmica Show. É, ele fala o seguinte: fala aí, Dupla Batuta. Gostei muito do novo projeto e espero que seja o primeiro de muitos. O Bueno tá muito louco nesse cast. Ri litros com as dicas das pataquinhas e outras brisas dele. Pô, cara, eu não sou tão brisado assim, velho. Mas é que são as dicas, né, velho? E as dicas das pataquinhas, acredite, cara, é sensacional. Vai te ajudar muito. De quebra, ainda arranjaram um jeito de ler os e-mails e comentários da galera. Então, isso a gente achou bem bacana mesmo, porque aí você recebe o nosso feedback do... Feedback de vocês. É uma coisa meio platônica, assim, sabe? Vocês recebem o nosso feedback do feedback que vocês mandam pra gente do feedback, entendeu? É quase a maneira que a gente encontrou de bater papo com vocês. Exato. Vocês... Muitas vezes, né, logicamente, não dá pra bater papo com todos vocês, porque são muitas pessoas aí, então não dá pra bater papo aqui na gravação do Otakast. Então vocês mandam e-mail, mandam comentários, mandam um monte de coisa, mandam presentes também pra gente, e aí a gente responde. É, continuando aqui, a minha teoria de conspiração é sobre aquele rato da bebida feita à base de cola, à base de cola... É base de cola, né, cara? A porra, né? A base de cola. Os moleque viciado do Angabar, eu pira. Que tem aquele hack. Teve até aquela vez lá que passou reportagem e tal, todo, que acharam um rato dentro. Pois bem, acredito que o roedor ou partes dele não foi colocado por um funcionário descontente. Não caiu do galão, por engano, ou foi o próprio sujeito que o colocou para processar a coca depois. Na verdade, o rato faria parte da fórmula, que explicaria tanto o cuidado que eles têm para manter a fórmula em segredo e quantidade de doenças que causa. Brisa? Não sei, cara. Eu vou te falar que isso antigamente era o meu TT de manhã. É, isso aí eu acho que... Eu acho que ele até tem certa razão. Pode ser que tenha rato na fórmula da coca, só que dessa vez aí os caras não deram aquela moedinha, não deixaram bem líquido. É, continuando aqui. Ratos à parte e respondendo a pergunta do Tony, nunca ouvi o cash em situações inusitadas ou estranhas. Geralmente ouvo no transporte público ou quando vou correr. Olha só, cara, nosso ouvinte aí, o Martin, ele é uma pessoa saudável, cara. Ele faz lá o sua corrida aí, sei lá, em academia ou em algum local aberto e fica... Faz o cu perfeito, ele faz o cu perfeito. Mas é um cara saudável, um cara saudável e humildão. Exato. De ônibus, e é isso aí. Continue com um ótimo trabalho e abraços. Cara, talvez, eu acho que também, isso que a gente comentou, acho que pode ser maconha ou talvez coca, não sei o que pode ter na fórmula disso daí. Eu só sei que o seguinte, eu até comentei hoje, cara, hoje pela manhã, o meu TT, né, praticamente nos últimos dias, tá sendo uma bebida energética que te dá asas. Manjou, né? É. Cara, se você me patrocinar, é sério, bebida que me dá asas. Olha, troféu joinha. Você não sabe o quanto eu consumo por você. Por dia. Bom, vamos lá. Agora eu vou ler um e-mail aqui que a gente recebeu. Eu vou tentar ser o mais breve possível. É um e-mail recebido no dia 23 de janeiro deste ano. Olha só, Otakast quase em tempo. É um e-mail de um rapaz. De um rapaz chamado Michel Tanazzi. Boa noite para vocês do Otakast. Boa noite para você também, Michel. Meu nome é Michel e eu escutei o último Otakast de vocês. O primeiro Otakast que eu escutei. No caso, é o Otakast 63. E queria dizer que gostei do tema. pois foi um anime que me marcou muito na infância e adolescência. O episódio que o Michel ele se refere, o número 63, é o episódio sobre Yu Yu Hakusho. Eu achei vocês, pois sou fã de anime e acho difícil achar podcasts focado em anime. E alguns dos que eu achei parece que são feitos por adolescentes. É, aqui a gente tá um pouco meio longe da adolescência já. É, fala a verdade, a gente já passou da idade, cara. E acaba sendo um papo bem diferente dos podcasts que eu tenho como referência. Como os grandes aí que vocês já sabem, né? Aqueles dois que vivem se trocando farpas e... aqueles dois lá. Vocês, não sei se por estarem na mesma faixa etária que a minha, parecem ser diferentes. Vou escutar os podcasts antigos de vocês para ver. Boa ideia. Espero que você continue escutando. E se continuar escutando, por favor, comente aí, hein? Agora, apenas uma coisa que me incomodou no Otacast 63. Eu acho que vocês poderiam ter falado mais dos personagens, dos vilões, principalmente do Toguro, pois ele não é ruim por ser como 90% dos vilões de anime. Ele tem um passado e ele tem os motivos dele para pressionar o Yusuke, pois ele queria ser derrotado, pois ele não aceitava mais que ele era daquele jeito. Tanto é que ele escolhe ir para o pior inferno como punição pelas ações dele. O podcast acabou sendo uma narração do anime e eu acho que vocês poderiam ter ido por outro caminho. Mas é só isso. Parabéns pelo podcast e continuem assim. Abraços. Bom, eu concordo com você. A gente realmente deveria ter abordado, feito um tópico ali para falar sobre as verdadeiras Toguro. Intenções do Toguro, né? O Toguro não é realmente só apenas um simples... Eu sou Toguro! Eu sou Toguro. Ele não é apenas um simples vilão por ser vilão, mas realmente você está coberto de razão, Michel, e nós, na parte 2, que nós falaremos em breve de Yu Yu Hakusho, nós pretendemos reparar um pouquinho desse erro que a gente cometeu. Não dá para reparar tudo, porque o erro já foi feito, e com certeza vocês aguardem aí, porque gravaremos a parte 2 sobre Yu Yu Hakusho, que provavelmente será a metade do cast, a metade do anime que faltou até o final, e aí a gente tenta reparar essa cagada que a gente fez. É porque também a gente acaba depois falando de algumas considerações, esse tipo de coisa, mas é que também, imagina só, na correria a gente tenta também não deixar o cast às vezes muito cansativo, muito longo também, mas nessa preocupação mesmo. Mas, com certeza, eu também concordo, acho que o Toguro a gente precisava dar uma atenção aí, mas quem sabe ainda agora no próximo, quando a gente voltar, a gente não fala um pouquinho do Toguro, porque ainda tem um pouquinho na volta ainda, que é justamente isso que o Tony comentou, do inferno que ele escolhe e tal, todo esse tipo de coisa. Aí até mesmo um pouquinho da história com ele e da Genkai juntos. Então, fique aí na expectativa. Tony, até comentei com você, né, no começo aí, que eu falei, cortezinho de cabelo novo, aquela coisa toda, tal, tudo. Até uma coisa interessante, você, cara, eu já conheço já você há um tempo. Pra quem não conhece o Tony ele é um senhor prezado de uma cabeleira de respeito, e também a barba dele, geralmente ele mantém do mesmo jeito, né, aquela barbicha muito louca, no máximo ele deixa crescer. Só que é que tá, né, eu mesmo... Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu mudo muito, assim, tá. Lembra que eu falei pra vocês, no primeiro Dupla Quad Dinâmica, a gente tava falando de cabelo, olha só que coisa. Porque eu cortei ele bem curtinho, tô deixando agora a minha barba toda crescer, em vez só de cavanhaque. E isso meio que faz caráter, né, cara? Isso faz estilo, né, velho? Olha, cara, eu vou te dizer o seguinte, você está numa missão muito difícil, porque eu sei que a sua barba é um pouco difícil de crescer. já como você não, já falou. É o bigode. Eu tinha esquecido desse detalhe. O meu bigode, só para os ouvintes saberem mais ou menos como é que cresce o meu bigode, imagina só, um ele aponta para o hemisfério norte, o outro ele aponta lá para a África, e o outro ele aponta lá para a Oceania. É bem assim, entendeu? Então, cara, mas esse negócio de formação de caráter... Olha, a barba, eu digo que é bem de estilo, assim, o que você gosta de deixar, você acaba aprendendo como você até ficar melhor. Eu, por exemplo, eu já tenho o meu cavanhaque já mais ou menos, aproximadamente uns 8 anos já, cara. Desde que eu fiz os meus 17, 18 anos, eu já cultivo cavanhaque, lógico. Hoje em dia eu até deixo um pouco maior, né? Porque a barba é mais boa, né? Lógico, lógico. De vez em quando eu tenho uns acessos de falar, vou deixar crescer um pouco mais o cavanhaque, aí ele fica um pouco maior. Mas normalmente eu acabo... não a la paimei, mas eu acabo aparando. Porque, pelo amor de Deus, chegar no paimei tem chão. Cara, o meu sonho era ter um cavanhaque igual do paimei, cara. Pra fazer a jogadinha de barba. Exatamente, é claro. Pra fazer o... Flup. Lógico, velho. Mas sua barba nunca será tão lisa quanto a barba de um oriental. É, um negócio interessante também que é assim, o negócio do cabelo, né? Eu já tive já cabelo moicano, já tive cabelo comprido, já tive cabelo curto, já fui careca, né? Eu corto bastante cabelo, assim, tipo, diferente, assim, se eu dou de saco cheio, também eu mudo. Mas uma coisa importante que eu ia até te perguntar, cara, o cara que você deixa tocar em seus cabelos, porque cabeleireiro é uma coisa complicada. Por exemplo, eu não sei os nossos ouvintes, né? Não sei você, até fica a pergunta pra você, ouvinte, e você, Tony. Você tem um cara, um barbeiro ou um cabeleireiro fixo, não? Eu imagino que sim ou não? Sim, tem. O que acontece se esse cara simplesmente sumir? Isso já aconteceu com você, já, de simplesmente o seu cabeleireiro ou barbeiro simplesmente sumir? Olha, cara, até hoje, graças a Deus, não. Olha, cara, eu vou te falar, você teve sorte, porque, assim, infelizmente, isso me aconteceu, acho que umas 5 vezes, sem brincadeira, e, tipo, num curto muito espaço, assim, um espaço muito curto de tempo, imagina só. Meu primeiro, assim, você acerta aquele cara, beleza. Aí foi consecutivo, foi muito da hora, porque o primeiro cara, o que aconteceu? Ele foi lá pro México pra atravessar a fronteira pros Estados Unidos e viver lá. Tipo, o cara foi, tipo, imigrante ilegal, mó bacana, né? Beleza, vamos para um segundo. O segundo cara, tal, aí você vai, você acha o cara da hora pra cortar teu cabelo, beleza, legal. Aí esse cara, simplesmente ele some, sumiu. Não apareceu mais, beleza. Aí você, puta que pariu, né? Vamos para um terceiro cara. Aí esse cara tá cortando e tal, tudo. Aí durante isso você descobre o que aconteceu com o cara do segundo, aquele segundo seu cabeleireiro. Ele foi encontrado, tipo, num lugar qualquer aí da cidade, todo drogado, todo estrupiado, cheirado, muito louco. Olha o nível, cara, que muito da hora. E beleza, aí tá, esse terceiro cara vai continuando lá, cortando seu cabelo algumas vezes, e simplesmente ele vai lá e some de novo. Aí, tipo, porra, cara, terceiro cara que some aí, você, caralho, por quê não querem que eu corte meu cabelo? Qual é o problema do mundo? Aí você descobre, né, aí você vai procurar um quarto cara, né, tá bom, vamos lá. Aí esse quarto cara aí fala lá daquele terceiro, né? O que aconteceu? O cara, imagina só, o cara era casado, aí o cara catou uma outra mina, engravidou essa mina, e aí pra não assumir o filho e não ter problema com a esposa, o cara, ó, se pirulitou, cara. Imagina isso, velho. O cara fugiu pra não ter que aguentar a esposa e a menina que ele deixou grávida, cara. Os meus cabelos são foda, cara. São muito loucos. Aí esse quarto cara, tipo, aí eu já mesmo já cortei, já que eu não curti ele. Não ficou legal o cabelo e tal, aquela coisa. Aí você, porra, mano, tem que achar um cara. Aí no lugar mais inusitado, eu acho um outro tiozinho lá. Um senhorzinho já de seus 45, 50 anos. Aí o cara corta da hora. E o cara é mó sambista, cara. Eu fui cortar o cabelo ontem e ele ficou cantando sambas de Bezerra da Silva enquanto eu cortava meu cabelo. É, cara, eu vou te falar, os meus cabelos são sensacionais. Olha só, hein? Bueno, cheio de história. Bueno, ele é o cara do... Ele é o menino coreano que entra na barbearia junto com Clint Eastwood no Gran Torino. Nossa. Na barbearia, e aí ele aprende a xingar, aprende a como ser homem, velho. Ele chega lá e fala: e aí, seu irlandês safado, o que você tá fazendo aí? Roubando muita galera aí? É, cara. Então, fora aqueles papos de cabeleireiro sempre, né, básicos, né? Que aí você vai, você senta lá, aí você fala como é que você quer o corte, beleza. Aí o cara começa a comentar: ah, e aí, você viu o tempo? Tá foda, né? O tempo tá frio. Ou nada, tá calor, não sei o que lá, ok, beleza. Aí o próximo assunto, futebol, claro, estamos no país do futebol dessa porra. Aí vai, fala sobre futebol. Ah, você viu o Corinthians? Vi, perdeu pro São Paulo. E aí, beleza. Aí depois vai pro assunto. Aí depois que você vai pegando mais intimidade, aí você já pergunta: e aí, família, como é que tá? Aquela coisa toda e tal, né? Mas isso vai levando um tempo. Cara, mas achar um cabeleireiro, barbeiro definitivo, cara, quem tem sorte, velho. Se for que nem eu, que pega cada uma hora e tem que ficar mudando, cara se fode nessa vida. Barbeiro definitivo me lembra de amigos definitivos. Ah, sim, amigos, claro. Definitivos são aqueles que a gente leva pra vida inteira. E, normalmente, alguns desses amigos definitivos você vai encontrar no seu trabalho. Sim. E, normalmente, quando você acha esses amigos definitivos no trabalho, eu acho, tenho a ligeira impressão que alguns deles você vai dar aquela sacaneada incrível. Você tem algum, pelo menos, não amigo definitivo que você tenha feito assim, dando aquela zoada, mas você tem algum caos de zoeira de escritório que você possa contar, Bueno? Olha, é que assim, eu vou contar um caos que não foi eu que fiz, tá? Foi por um acaso, você é ouvinte, sim, você. É, por uma mera coincidência, olha só. Eu, Tony Shadalu e nosso host, o Nando, nós trabalhávamos na mesma empresa, né? Na falecida empresa que nenhum dos três trabalha mais lá naquela empresa, né? E aí o que acontece? Teve uma zoeira de um amigo nosso, que ainda tá lá, que fez justamente com esse senhor aí que está do meu lado aí, esse mesmo, Tony Shadalu, fez uma zoeirinha básica com ele, ó, básica. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu não aguentava de dar risada, porque, cara, foi muito épico, cara. Tipo, simplesmente colaram o mouse com assim, passaram cola, tal, tudo, fita dupla face, tudo, cara. Colaram o mouse dele na mesa. Aí quando ele foi mexer, cara, o mouse não mexia. E aí, velho? E aí, como é que faz? Como é que faz nessa vida? Não, fora também a garrafinha de água, cara. A garrafinha de água. Puta que pariu. Nossa, cara, o que foi que passaram dentro da garrafinha de água? Super Bonder, né? Não! A garrafinha de água foi uma armação que fizeram 3 vezes. Passaram, era... Super Bonder na primeira vez, passaram outro bagulho lá na segunda, eu abri as 2 vezes, e aí o que, que aconteceu na terceira? Na terceira eles falaram: ah, vamos passar Veda Rosca Líquida. Pensa numa pessoa que finalmente perdeu a garrafinha de tomar água. Essa é a pessoa aí que está ao meu lado. Exatamente, mano. Não dava pra abrir de jeito nenhum. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que dar o troco. Aí eu e meu chefe, né, o meu supervisor da área, falou: beleza, você quer dar o troco, o que, que você quer fazer? Falei, vamos fazer uma pegadinha muito louca. Pegadinha do malandro! Lembrei que na sala deste nosso colega era uma sala cheia de piso frio. Eu falei, ahá, é agora. Pegamos o Super Bonder, subimos para a sala deste nosso coleguinha. Vamos apelidar esse coleguinha aí carinhosamente de Careca. Exatamente, Carecão. O Carecão tá lá sendo escravizado durante 12 horas seguidas. E aí o que fizemos? colamos a cadeira dele no chão, lógico. O campeão foi lá tentar sentar, puxou a cadeira pra frente e nada. Quem disse que a cadeira saía? Com muito esforço ele conseguiu tirar. Cara, isso foi... Nossa, eu lembro, o pior é que assim, né? Aí é claro, ele veio falar essa parada pra mim, aí eu virei pra ele e falei assim, cara, também o que vocês fazem com os caras também? Puta que pariu, né, cara? Você não quer o troco? E também, agora já mudando, né, pra outra... no meu atual trabalho fora, o Otacast, né? Tem uma senhorita que ela virou lenda. Por quê? Teve um cara que era... Por incrível que pareça, ele era o editor de vídeo também dessa empresa. Ele resolveu dar uma zoadinha com ela. Eu não sei qual que foi a zoeira. E essa menina, ela não gostou muito do que ele fez. Aí... ela pegou e falou, eu vou zoar com esse cara. Pediu para os colegas de empresa, na hora da pausa, enrolarem este rapaz. E um deles pegou a chave do armário. Eles conseguiram abrir o armário deste rapaz. E aí, o que esta senhorita fez? No início do dia, ela chegou com o carro dela na empresa, com o porta-mala carregado, abarrotado de bananas. Ela lotou a mochila deste rapaz de bananas. Caralho! O armário, as bananas, tudo, já sem a casca. Era a banana a dar com pau. E aí ele ficou pianinho quando ele viu a zoeira e saiu oferecendo banana pra toda a empresa. Falou que ficaram comendo, fora as bananas que foram descascadas, que foram pra dentro da mochila, eles ficaram comendo banana, acho que durante uma semana. Palmas. E pra você que tá mais interessado, pra falar a verdade, aí, em zoeirinhas aí de colega, eu vou indicar uma série que eu tô assistindo. Eu não sei se o Tony já assistiu já, que é a chamada The Office. Essa série é a The Office, a americana, tá? É The Office US. É com o Steve Carell, tá? Tem outros atores também conhecidos, mas o ponto alto é ele. E conta praticamente a vivência de um escritório nos Estados Unidos. E assim, fala muito sobre o Michael, que é o Steve Carell, que é um chefe totalmente sem noção, sabe? Sem pudor, assim, ele fala muita besteira, é um chefe muito sem noção mesmo, assim, sabe, da raiva. Mas é legal você, durante a série, você vai entendendo um pouco o porquê ele é desse jeito, ele não é desse jeito por sacanagem, é mais por uma questão quase de inocência aí, vamos colocar assim. E tem umas questões de zoeirinha básica, assim, de escritório, principalmente entre o Dwight e também o Jim, que são épicas, cara. Pra você ter uma noção, teve uma que um dos personagens, ele achou, ele era quinta-feira, e ele achou que no dia não era quinta-feira, era sexta, então no dia seguinte, sábado, ele não ia trabalhar. No que ele, o outro personagem percebeu isso, ele falou assim, beleza, vamos fazer de tudo pra que ele continue pensando que amanhã é sábado e não sexta. Resultado, chegou no dia seguinte, ele não foi, porque ele achou que era sábado, né? E aí o que acontece? Depois você vê ele correndo, tipo, mais de meio dia, tipo, eu tô aqui, eu cheguei. Cara, isso é uma das coisas básicas, assim. Mas tem, fora eles mandando, tipo, o currículo do carinha pro FBI pra fazer entrevista, aí os caras do FBI ligando, falando assim, meu, e aí, você tá muito louco? Cara, é uma brisa muito louca, então fica a dica aí. Pra você que quer ter inspirações pras zoeiras com seus amiguinhos de trabalho, The Office. Na hora do sapé, caiaia, o safado de dor. Não precisa me bater, que eu tô de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Please me, you never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Então, galera, agora vocês se preparem que o amor está no ar. Agora teremos as dicas de amor, de paixão e para você, padawan das pataquinhas, conquistar o seu espaço, o seu território tão desejado neste meio tão hostil. Que são as mulheres, desculpem, mas mulheres, mas às vezes vocês são bem violentas, é verdade. Bem, e vamos falar então da dica de hoje, da dica para você conquistar a sua pataquinha, aí a sua provável, aí quem sabe, namorada, ou quem sabe esposa, ou quem sabe somente uma ficante por uma noite, mais nada, né? Bem, eu quero falar do primeiro encontro, cara. O primeiro encontro. Sabe aquela questão de o primeiro encontro, a primeira impressão é a que fica? É bem verdade aquilo, cara. O primeiro encontro, ele marca muita coisa de como vai ser todo o relacionamento. Incluindo, isso é muito importante, não faça nada no primeiro encontro que você não possa fazer nos outros encontros. Mas é claro, você pode dar uma aumentada, mas também não seja épico a um nível que você só consiga fazer aquilo só no primeiro encontro. Por quê? Se você faz uma coisa muito, muito, muito top no primeiro encontro, o que que acontece? Ela vai esperar isso não só no segundo encontro, mas durante todo o relacionamento com você. Aí, por exemplo, você leva ela num terraço Itália, aí beleza, você vai gastar pra caralho lá no seu primeiro encontro e beleza. Chega no segundo encontro e você fala pra ela assim, ah, vamos lá no Subway comer um barato da semana. Ah, velho, a mina vai virar pra você e falar assim, ô seu fudido, você só queria realmente me comer, né? Só queria me impressionar pra me comer e beleza, tá fácil assim, né? Não que você não possa fazer isso, você até pode, se der certo, beleza, tudo bem. Mas se você quiser desenvolver um outro negócio, trabalhe de uma maneira que você possa sustentar isso, não faça nada ostentação, a não ser que você tenha grana o suficiente para isso. Não estou aqui para julgar. Mas essa fica a dica, faça, assim, primeira coisa, assim, faça o que for, o que você consegue fazer nos outros encontros. Você pode dar uma aumentada para dar uma chamada de atenção, mas o segundo e os outros encontros não podem ter aquela queda brusca de qualidade, ou de atração, esse tipo de coisa. Tente sempre fazer alguma coisa diferente, alguma coisa bacana. Pode começar, às vezes, até por uma coisa mais simples, por exemplo, um café, sabe? Uma coisinha, um bate-papo inicial, você começa nisso e aí depois você vai aumentando gradativamente, você já marca um segundo, já marca numa coisa mais bacana. Então, assim vai até você conseguir o seu objetivo final, seja ele qual for. Olha só, hein? Essa foi profunda, tá? Essa a cada dupla com as dinâmicas show vai melhorando, hein? Olha só, você vê? É a mesma coisa que encontro com mulheres. No primeiro encontro começou meio mais ou menos, e aí tá melhorando, a gente tá melhorando. Exato. E vamos pra segunda parte também desse bloco também, que é muito importante. Referência aqui, é claro, ao The Bro Code, ou o Código Bro, aqui já tá, já em português, já tem aqui no Brasil, que é um livro escrito por Barney Stinson. Esse cara, tá, quem sabe mais pra frente a gente vai ter aqui no Dupla Quase Dinâmica, o The Playbook, que ele sim, cara, eu vou te falar, eu dou as dicas das pataquinhas aqui, mas o livro definitivo, cara, é esse playbook, eu falo, é o meu livro de conselhos, é o meu livro, é o livro que eu leio para ir atrás das pataquinhas, então imagina só a potência desse livro. Bem, eu vou ler aqui um dos itens, né, um dos artigos do Código Bro aqui, que é claro, cara, serve para a vida toda. Vamos lá. Artigo 50. Se um bro esbarrar acidentalmente com o braço na bunda de outro bro enquanto está andando, os dois bros concordam tacitamente. O que é tacitamente, cara? Não sei. Eu também não sei, mas tem a ver com taciturno, alguma coisa assim. Ok. Em continuar adiante como se nada tivesse acontecido. Isso é muito importante, cara, realmente. Isso é muito importante. Muito. Às vezes acontece, velho, porque você acaba esbarrando, às vezes você é gordo, que nem eu. Então, lembre-se, nada aconteceu, no máximo você faz aquela coisa, mas nada aconteceu. Dica importante, tá aqui no Código Bro, siga! agora, galera, nós abrimos este bloco, o nosso bloco de dicas. Hoje eu vou falar sobre um livro. E essa semana eu vou falar sobre um livro sensacional, de um autor sensacional, um autor brasileiro, um autor aqui da casa. Vamos prestigiar os nossos autores brasileiros, os autores de fantasia. Se você gosta, não estou falando que é igual, viu? Não estou falando que é Senhor dos Anéis, mas se você gosta de uma fantasia de Senhor dos Anéis, se você gosta de Drácula de Bram Stoker, esse tem a ver com o livro que eu vou falar, procure os nossos autores brasileiros, prestigiem esses caras que eles são muito bons. E quem eu vou falar hoje, falando, tendo como base, né, Drácula de Bram Stoker, aí o, né, o próprio Bram Stoker, hoje vou falar de um livro sensacional. O autor é André Vianco, autor daqui do estado de São Paulo, ele é natural de Osasco. E o livro que eu estou recomendando para vocês é um livro chamado Os Sete. É isso aí, é o que você ouviu. Sete de numeral, Os Sete. Esse livro, ele trata o quê? Ele trata... Você vai me perguntar... Ah, mas ele trata de vampiros bonitinhos, de vampiros que saem no sol e brilham, que não querem tomar sangue de pessoas. Não. Nada disso, nada disso. Este livro trata de vampiros roots, vampiros raízes, aqueles vampiros que chupam sangue, que matam. Esse livro começa assim, num mergulho aí de uns amigos. Eles fizeram um mergulho livre lá, que não é mergulho livre baixo, mas sei lá, é mergulho com um tubo de oxigênio, essas coisas aí. Eles encontram no fundo do mar uma caravela portuguesa, e dentro desta caravela eles encontram uma caixa de prata. Uma caixa de prata que se fala é uma caixa de prata grande, como se fosse um caixão, como se fosse um guarda-roupa. Um guarda-roupa pequeno, mas um guarda-roupa. E aí eles levam esse guarda-roupa, essa caixa, para a superfície, abrem, né? E lá dentro eles encontram o quê? Sete corpos. E esses sete corpos estão lá, de boa, como se fossem, vai, múmias. Estão lá, beleza. De repente, não mais que de repente, um desses corpos, ele começa a se regenerar magicamente. E junto com essa regeneração incrível, um frio sobrenatural começa a alastrar-se sobre uma região litorânea do Brasil, que é um tanto quanto quente, e é um frio de inverno insuportável. E aí começa um mistério. Ele fala, opa, peraí, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. E aí, né, você tem que procurar esse livro fantástico do André Vianco para saber o que acontece. Eu realmente recomendo. Esse, se você gosta de terror, de suspense, vá atrás. Ele até tem uma continuação, mas eu não vou falar sobre ele hoje. E vocês vão ter que procurar. Joga no Google que você acha o melhor preço para se comprar. E é isso aí. Eu vou te falar, eu não li, mas a minha filha... Não, desculpa, eu não tenho filha, então não dá pra fazer essa piada, cara. A minha filha número 4, não, mentira. Não, eu não tenho filha. Bem, e vamos à minha dica de hoje. Eu vou dar mais uma dica de balada, olha só. Pra você que tá escutando esse Dupla Quase Dinâmica em tempo de publicação ainda, se você passou do dia 22 de março para escutar esse Dupla Quase Dinâmica, já foi a minha dica, tá? Para quem mora aqui na cidade de São Paulo ou na Grande São Paulo, vai rolar uma balada chamada Glow in the Dark, tá? Vai rolar lá no Cine Joia. O Cine Joia, ele fica próximo na estação Liberdade do metrô, tá? Agora no dia 22 de março. Essa Glow in the Dark, cara, é uma balada muito bacana, que, assim, ela toca rock indie e tal, rock mais dançante, é bacana, é bem o ritmo que eu curto mesmo para ir pra balada. Isso é bacana, sem nada de novidade da última que eu dei a dica. Agora, o que é o diferencial? A balada toda, ela é de luz negra, cara, toda. Então o que a galera faz? A galera vai todo mundo de roupa branca, tá? Por quê? Roupa branca na luz negra, ela brilha. E aí, o que o pessoal faz também? O pessoal leva aqueles grifa-texto, sabe grifa-texto que tem empresa, ou que você usa pra grifar no seu livrinho, esse tipo de coisa? Leva isso pra escrever nas camisetas das pessoas, você pode soltar uma cantada, alguma coisa assim, você pode fazer um desenho, alguma coisa muito louca. E também tem aqueles guaches que brilham no escuro, brilham com a luz negra, que o pessoal pinta rosto, sabe? Pinta braço, faz aquela coisa muito louca. E aí tem vários fotógrafos lá que eles vão lá tirar foto de todo mundo, que posta no Facebook, da balada, e eles fazem uns efeitos de luz assim, com flash e com interação muito louco lá. Cara, você vê a foto, ela fica tipo muito épica assim, sabe? Você com as luzes assim, tudo. Cara, é bem bacana assim. Então, a balada em si ela é bacana, já o som, bebidas, o preço é super justo. Ah, até fica aí como uma segunda dica aí na faixa aí pra você, pegar uma Big Apple com soda, é barato, é bacana, é gostosa, e se você tomar várias aí, você pode ficar até felizinho, é bacaninha mesmo. Então, preço justo de bebida, música muito boa, estilo da balada com esse esquema de luz negra, assim, tá, olha, bem diferente, então isso acaba chamando bastante atenção, cara. É uma balada que eu recomendo que... vale a pena, é a Glow in the Dark. Se você procurar Glow in the Dark no Facebook, você vai achar fácil, tá? Vai rolar no Cine Joia aqui em São Paulo, no dia 22 de março. Vai rolar também em Curitiba, tá? Se eu não me engano, também no dia 22 de março. E vai rolar no Rio de Janeiro, eu acho que na semana seguinte, cara. Se eu não me engano, no dia 28. Então, se você entrar lá na página do Facebook, você vai ver todas as datas de onde vai rolar. Ah, e legal também que, assim, rola geralmente só uma vez por mês essa balada. Então, ela fica meio até que exclusiva, é bacana. Os preços você paga pra entrar, tá? Os preços não são caros, tá? Não é nada ao estilo Villa Country, não. É bem mais em conta. Então, vale a pena, fica aí a dica. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, have some taste. Beleza, então, galera, estamos finalizando mais um Dupla Quase Dinâmica Show aqui no seu Otacast. E, galerinha, se vocês curtiram o nosso programete de hoje, por favor, comentem, deixem seu comentário lá na página do Otacast. Se não quiserem mandar comentário no Otacast, mande uma mensagem para nós diretamente na nossa fanpage no Facebook. Você pode ir lá acessar www.facebook.com/otacast, mandar uma mensagem pra gente, ou você pode ir até o seu Twitter e procurar lá a galerinha do Otacast. É só digitar lá, procurar @_otacast. E tenta falar com a gente. Provavelmente a gente vai responder. Agora que a gente... se a gente não responder na hora, a gente vai ler o seu comentário. Ou o seu tweet é mais difícil, porque Twitter é uma coisa muito rápida. Então, não, provavelmente, cara, a gente vai responder seu tweet ou não, sei lá. Enfim. Não, ó, eu vou falar. Se mandarem tweet pra gente, tá? Com certeza, posso falar com certeza, se até o próximo dupla quase dinâmica rolar tweet, a gente vai ler no próximo, se rolar tweet, claro, se não rolar, a gente não vai querer inventar, ou será que não? Então, exatamente. Se rolar, a gente vai falar, que aí eu vou pegar as informações do Twitter, pego fácil daí, de boa, a gente vai falar. Então, vários meios de comunicação. Então, tem o Twitter, tá? Tem o Facebook e também tem o nosso e-mail. Você falou o e-mail, cara? Não, vou falar agora. Não, o nosso e-mail é o otacast@gmail.com. Então, vários métodos para você passar o seu feedback pra gente, para você falar sobre o que você acha, suas opiniões, seus medos, se o que você quer mais, se você quer mais dicas de pataquinhas, se você quer que o Bueno Verde cale a boca, e entre outras coisas mais. Exatamente. E, logicamente, tenha em mente... você, querido ouvinte, não precisa, como o Nando já falou em algum outro cast aí que eu não lembro qual que é, não precisa escrever uma bíblia pra gente. Se você quiser escrever um comentário de uma linha, se você quiser escrever um e-mail de uma linha e meia, duas linhas, você fica à vontade. Mande o seu e-mail, comunique-se com a gente. Se você também quiser fazer uma crítica, mesmo que seja uma crítica, ah, não gostei, achei uma bosta, ou tá legal, mas vocês poderiam melhorar assim, assim, assim, pode mandar também, sinta-se à vontade. Pode. A gente tá aqui pra melhorar sempre. Agora, por favor, se você quiser fazer uma crítica, como diria a líder Samar, por favor, não escreva bobagens. Seja uma crítica construtiva. Exatamente. Ah, e só um detalhe. O líder, depois que ele escutou o nosso primeiro dupla quase dinâmica, show, o primeiro, ele ficou revoltadinho, porque, tipo, falou assim, eu fico jogando LOL direto, e não sei o que lá, o quê, e papapá. É aí, ó, tá vendo, ó, foi a gente falar que a gente... Ó, o que aconteceu, a gente recebeu e-mail, cara, tá vendo? Foi só a gente falar, e o cara se sentiu incomodado, porque ele ficava jogando LOL, aí, ó, resultado, recebemos um e-mail. Olha, exatamente, exatamente. A gente recebeu e-mail e recebeu feedback, inclusive da nossa equipe, olha só que beleza. Olha só que maravilhoso, foi só a gente falar, o líder vai querer me matar. Ah, vai de boa, ele sabe que todos nós amamos o líder Samar, o nosso profundo conhecedor das causas dos animes. Sim! Ai, caralho. Então é isso, eu acho que tem uma novidade nesse final de programa, não tem, Bueno? Exatamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a cada cast, no finalzinho, depois que a gente der os tchauz, esse tipo de coisa, em um cast eu vou pedir uma música, no outro cast o Tony vai pedir uma música, claro, músicas assim, totalmente coisas que nós curtimos, é claro, mas fora, lembrando, que nem a gente falou no primeiro, dupla quase dinâmica show, fora desse mundo de games, de animes, esse tipo de coisa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso dupla quase dinâmica show número 2. E a gente se vê aí no próximo Otacast ou no próximo dupla quase dinâmica show. E para apresentar a música que eu vou pedir dessa vez, que eu vou começar, o Tony foi muito cordial comigo, eu vou querer... Aí, sobe o som aí, Tony de Colio, Gangsta Paradise. Um abraço, um beijo e até! Sayonara, galerinha! You wanna tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta lope. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been staying most of the night. The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the shake, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see?